não quer me atender. O que houve com você? Imagino que você está com outra pessoa e esqueceu que eu te amo demais. E eu que sempre acreditei nas suas juras de amor, de repente você some, não atende o telefone, nem sequer me diz alô. Enquanto as horas as horas passam.